me leva, vai me levando, vai me leva. Bendita louvada seja a senhora da Conceição, que apotreja o vosso filho com a vossa proteção. E com a vossa proteção. Quem quiser ser usado, traga essa discussão. E quem quiser ser compensado, vale quem já conversou. O rejeitista sexta sábado é o piso de Nossa Senhora. É dia 7, sacramento do Pai. Anda até que anda no mundo, é feito de roupa traidor, e atraindo o nosso irmão, para ver nosso Senhor. Resolver andar no mundo, dando seus passos perdidos, e quer pra ver se ai cansava de um rebanho da boa vida. Aí agora caiu errar. Resolver se esse bendito é pra senhor que tá na cruz, pra senhor que tá na cruz. Intenção do missionário. Ai, o coração de Jesus. Ai, coração de Jesus. Para aí. Já relaxa, já relaxa. Já relaxa. Já relaxa.